Angústia e tormento, tu serás a chama que ilumina o eterno fogo de minha alma, e na noite escura, minha estrela, tu serás, tu serás. Estrela que mostra o meu caminho, tu serás somente tu. Não penso a todo instante, não posso acalmar o meu tormento, e na noite escura, minha estrela, tu serás, tu serás, tu serás, estrela que mostra o meu caminho.